celular é meu amigo. Censurar ninguém se atreve. É tão bom sonhar contigo. Oh, lua tão cândido, sorrindo a mão de lua. Uma noite de esplendor. Sinta a força da magia. Da magia do amor. Sonha contigo. Oi, lua tão cândido. Raiando de lua. Baixando vem ao mundo. Ó lua, ó cândida lua, vem. Sob um banho de lua. Numa noite de esplendor. Força da magia.